em Belo Horizonte, pela Rádio América, pela TV Horizonte. Vamos lá, nesse mesmo espírito de amor e fé, pedir. Como, por exemplo, a Luciana. Senhor Jesus, de infinita misericórdia, estou lendo do site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Tem misericórdia de mim e me ajuda. Preciso trabalhar. Preciso. Necessito, Jesus. O Senhor atende nossas necessidades, eu creio nisso. Bíblia aberta, cartilha de oração. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Graças aos associados, estamos tentando. Por isso, ajude essa obra, 0 operadora 41 3221 6060. Ligue agora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus se pôs a caminho e foi dali para a região da Judéia, outro lado do rio Jordão. As multidões mais uma vez se ajuntaram ao seu redor e ele, como de costume, as ensinava. Aproximaram-se então alguns fariseus para experimentá-lo e perguntaram se era permitido ao homem desperdício à mulher. Jesus perguntou: qual é o preceito de Moisés a esse respeito? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever um atestado de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: isso aconteceu por causa da dureza do vosso coração. No entanto, no início, no princípio, na criação de Deus, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os fariseus hoje, agora na ótica de Marcos, vão tentar a Jesus criando uma cilada. Jesus é muito firme na sua posição, mostrando que a questão não é o que Moisés escreveu, que Moisés teria escrito pela dureza do coração, mas no princípio uma só carne. Talvez do outro lado você vai me questionar dizendo: padre, não é bem assim. Como uma pessoa me escreveu, eu não lembro da cidade que foi, uma crítica, dizendo que a igreja é retrógrada e por causa disso a igreja coloca um jugo muito pesado sobre os casais. Filhos e filhas, nós temos que distinguir muito bem as coisas. Qual o ideal e o real? Qual que é ideal? É a vida a dois para sempre. É o pacto nupcial. A realidade pode não ser como o Senhor quer. Mas se nós não soubermos onde queremos chegar, qual vai ser a nossa meta? A lei de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo estabelece metas. A meta é união, é resignação, é perdão, é recomeço, é cultivar o amor, é cultivar os valores que levem à permanência do casamento. Se não for assim, então para que casar? Se não for assim, então não tem sentido o sacramento? Senhor, nesta sexta-feira, na hora da misericórdia, colocamos todos e cada casal. Se você estiver me ouvindo e for casado, casada, coloca teu relacionamento e diga: Senhor, eu sei o que é certo. E é sabendo